mais gosta de brincar. Deixa o povo todo babando no chão. É o tempero do feijão. Não faz caretela, sabe cantar. Bota a saia pra rodar. Na veia.